14º volume da obra. A fase de animal racional já se acabou. Estamos na fase racional. O que adianta prezar aquilo que não é seu? Gostar daquilo que não é seu? O que adianta? Se não és daí, daqui a um pouquinho, acabou-se a vida. O que adiantou tanta ambição? O que adiantou tanta ganância? O que adiantou tanta discussão? O que adiantou tanto aborrecimento? Tantas contrariedades? Tantas preocupações? O que adiantou? Não adiantou nada, porque acabaste em nada. O nada ficou para iludir os demais, que viviam iludidos, como todo o bicho vive iludido por ser bicho. O animal é um bicho racional e por isso nasceu do chão com semelhança de um vegetal, diferente apenas por ser de outra formação. Portanto, não adianta teimar, porque somente se prejudicará. Qual é o valor do nada? Nada. Quem valoriza o mal, vive mal a multiplicar o seu próprio sofrimento. Então, conheces agora o bem. Conheces agora o seu verdadeiro mundo. Sabes que esse não é o teu mundo. O que adianta viver te preocupando com aquilo que não é teu? Principiando pela tua própria vida, que não é tua. Coisa alguma é tua, e por isso morres sem querer morrer, e às vezes de maneira bem trágica. Agora tens que viver para ti mesmo, para a felicidade de ti mesmo, unido ao teu verdadeiro mundo, o mundo racional. Nada aí é teu. Então, o que tens que fazer? Desprezo a esse nada. Despreocupar-te desse nada. O que adianta te preocupares com nada? Nada. Seu idiota, acaba com esse fanatismo pela vida da matéria. És um fanático, estás fanatizado pela matéria. Fanático não enxerga mais nada, a não ser aquilo porque ele está fanatizado. Como tu, que estás fanatizado pela matéria, seu porco. Fanatizado, obsedado, iludido. Sabes o que é obsedado? É besta, iludido. Por seres besta, vives traindo a ti mesmo, traído pelas ilusões, achando formosura, beleza nesse monturo de lama, nessa vida de aparências. Tudo é fantasia, tudo é aparência, tudo é ilusão. Acorda, seu louco. Já é hora de acordar. Lê e relê para chegares no teu lugar verdadeiro. Sabes que não tens nada e ficas aí perdendo tempo com esse nada, te preocupando com este nada. És um bicho e o bicho é um idiota. O bicho é um iludido por ser bicho. O bicho é um inconsciente. Não sabe o que faz. Mas agora, pelo conhecimento que já possui, não é mais viver assim, contra si mesmo. O que é que esse nada pode favorecer? Coisa alguma. Só aborrecimento, contrariedade, tormentos e a multiplicação do sofrimento de si mesmo. A desorientação, a doença e a diminuição das suas horas de vida, destruindo as suas horas de vida. Então, já viram delícias no mal? A vida da matéria é a vida do mal, é a vida das aparências, a vida das traições. Traidores de si mesmo, por viverem obsedados, fanatizados pela vida da matéria, como verdadeiros bichos irracionais. O irracional é que tem o direito de ser assim, porque não é um bicho livre pensador como o animal racional. É preciso o quê? Ler e reler para se desenvolverem racionalmente e nascer em si a vidência racional. Desprezas o bem de ti mesmo para prezares o mal de ti mesmo. És um louco, um idiota, um desclassificado. Está aí a estrada do bem, e não tens tempo de marchar na estrada do bem, para o bem de ti mesmo, só para marchar na estrada do mal, para o mal de ti mesmo. És um bicho, e todo bicho é desequilibrado assim. És um idiota. Idiota daqueles que precisam sofrer muito mais ainda do que sofreram para serem lapidados. Então, não estás vendo, não estás sentindo que a fase de animal já se acabou? Que a fase que está imperando há muito é a fase racional? Que deves fazer? Preocupar-te com a fase que está imperando, para ires de bem para melhor, e não com a fase que já se acabou de animal, para irem de mal a pior. É preciso reler, quanto mais vezes melhor, para ficares curado dessa loucura, porque o animal é louco, e por isso é animal. A obsessão é uma loucura, o fanático é um louco, o iludido é um louco. Então, para curar a tua loucura, o que é que tu estás precisando? De ser lapidado. Qual é a lapidação do animal? A multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos males para si mesmo, para a destruição de si mesmo. Então, para com isso. Preocupe-se com a fase racional, com a fase do teu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Lê e relê. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Essa recomendaçãozinha não é para todos, porque nem todos são loucos. Essa recomendaçãozinha é para os loucos, que pensam que sabem o que estão fazendo. A loucura é tanta que pensa que sabe o que está fazendo. Não sabe o porquê de sua existência aí em cima dessa terra e tem coragem de dizer que sabe o que está fazendo. Só mesmo um louco, um idiota que não sabe o que diz. Isto não é para todos, é só para os loucos. Vejam que a loucura dominou o animal de uma tal maneira que o animal ficou completamente louco pela matéria, obsedado pela matéria, fanatizado pela matéria, iludido pela matéria, embriagado pela matéria, sugestionado pela matéria, apaixonado pela matéria, vive somente pelo mal, cego pelo encanto. Na hora das desilusões, na hora dos padecimentos cruéis, dos sofrimentos cruéis, aí é que cai em si e diz: é verdade, perdi muito tempo sem necessidade. Mas às vezes é tarde, correu tarde e se arrependeu tarde. Vejam que tem bicho para tudo. Tem bichos diferentes uns dos outros. E assim, essas chamadas é para acordar esses moribundos, esses loucos, esses cegos de olhos abertos, que não sabem divulgar o que estão vendo, no abismo que estão metidos. Está aí a porta racional aberta. Está aí a luz racional. Está aí a estrada racional. Está aí a estrada do mundo racional. Está vendo o bem, está sabendo do bem e continua multiplicando os males de si mesmo. todos a caminho, e tudo a caminho do extermínio e de todas as ruínas. Todos chegam em seu lugar. O lugar de todos é o mundo racional, de onde o animal racional saiu. É preciso essas criticazinhas bem simples para acordar esses monstros que mantêm as monstruosidades de si mesmos. Sim, estão aí na matéria, estão vivendo de matéria, só cuidando das coisas essenciais e normais da vida da matéria. Eu estou me referindo aos que se alardeiam dos absurdos, abandonando o certo para se alardear com futilidades, com coisas que só prejudicam e não dignificam. Todos, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, daqui por diante, todos vão sentir mais serenidade, mais suavidade, mais equilíbrio, mais orientações. E tudo isto se multiplicando de uma maneira tal que daqui a um pouquinho, todos conversando e vendo os seus irmãos do mundo racional. Isto é que é beleza. Isto é que é beleza. Isto é que é grandeza. E isto é que é pureza. Daí, tudo se multiplicando de bem, de felicidade, de paz e amor na vida de todos. Amor racional. Isto é que todos precisam. É do bem de si mesmo. E não dessa lama apodrecida de misérias, sofrimentos e padecimentos cruéis. Mas os idiotas, os loucos, não pensam racionalmente. Pensam como bicho, como animal. E daí a lapidação. Qual é a lapidação do animal? Já sabem e conhecem muito bem. E é muito séria. O animal está na classificação de sofredor. E por isso, o animal sofrendo sempre. E assim, tem que pegar no livro e não o largar mais. Seu idiota! Para chegarem a este ponto de conversar com seus irmãos amistosamente, com seus irmãos do mundo racional, verem os seus irmãos e conversar com eles. Então, o que devem fazer? Ler e reler. O melhor passeio e a melhor distração é a leitura noite e dia para a sua ilustração e o seu desenvolvimento racional. Vejam o ponto máximo de felicidade eterna. Conversar com os eternos, se entender com os eternos, conversar com seus irmãos, que estão saudosos há muito de ver todos os infelicitados nessa categoria de animal. Na categoria que era de animal, agora é categoria racional, de aparelho racional. Na fase racional, a categoria é de aparelho racional. Vejam o ponto de luz, da verdadeira luz divina, há muito falada e ambicionada por todos. Hoje, todos iluminados por essa luz, que é a luz racional, a luz do mundo eterno, do mundo racional, do seu verdadeiro mundo. Saíram daqui para darem esse passeiozinho tão desagradável e agora lutando todos para voltarem. Uma luta sem sacrifício, porque é somente no ler e reler, para conhecerem e saberem como chegar no seu verdadeiro lugar. Vejam quanta felicidade! Muitos impressionadíssimos chorarão de alegria, chorarão de satisfação. E não é para menos. Ver os seus irmãos, conversar com eles, serem orientados por eles, fazer conferências com eles. Mas, para isso, é preciso reler, para nascer em si mesmos, a vidência racional. É relendo que se alcança tudo isso. Reler para se desenvolverem racionalmente, E uma vez desenvolvidos racionalmente, nasce em si mesmos, naturalmente, a sua verdadeira luz, de sua verdadeira origem, a vidência racional, porque como animal racional, estavam na categoria de animal. A vidência do bicho era só para a luz do fogo e das trevas, mas, com a vidência racional, vão ver tudo o que é de racional, do seu verdadeiro mundo de origem, a vidência da sua origem, a luz da sua origem, a luz racional, a vidência racional. Então, o melhor passeio e a melhor distração, o livro nas mãos, porque agora precisam é do seu verdadeiro mundo de origem, do seu verdadeiro mundo, e não do mundo do encanto a que não pertencem. Preocupem-se com o seu mundo, com as coisas do seu verdadeiro mundo, e não se preocupem com o mundo que não é seu, com o mundo que não tem nada de seu. Tudo é aparência e nada mais. Vejam que a vida da matéria chegou ao seu ponto de derrota final, porque está aí a volta de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. O mundo racional é uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, mas tão linda, que nenhum de vocês está em condições de fazer um cálculo. Os racionais puros, limpos e perfeitos, com o seu lindo progresso de pureza. Não há sexo, como já sabem há muito. Todos são seres iguais. Sexo foi aí na deformação. Deformaram-se, viraram bichos. Daqui a um pouquinho, quando todos começarem a ver o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, aí é que vocês vão ficar deslumbrados, emocionados, chorando de alegria e de arrependimento por não terem se firmado com o conhecimento racional há mais tempo. Aí está a fase racional, a fase do mundo racional, onde todos são aparelhos racionais, querendo dizer que todos estão aparelhados, unidos ao seu verdadeiro mundo, aparelhados com o seu mundo. Então, disse, aparelho racional, aparelhados com o seu mundo, e chama-se aparelho racional, aparelhado com o mundo racional e ligado com o mundo racional. Vejam a maior grandeza, a maior riqueza, a maior lindeza. Os loucos, os fanáticos, estão perdendo, porque ainda estão perdendo tempo com a vida do nada, com o nada. Hoje, vocês, que já têm o conhecimento e reconhecimento do mundo racional, olham para esses infelizes e dizem: são uns pobres coitados, mas chegará o dia deles também. Não é hoje, é amanhã. Não é amanhã, é depois. E assim sucessivamente. A estrada certa é a estrada racional, e não a estrada de animal racional que já terminou. Por isso, entraram todos em colapso. Ninguém se entende. A confusão é grande, o sofrimento se multiplica apavorantemente, e tudo de mal a pior sobre todos. As ruínas se multiplicando, e todos a ponto do desespero, sem saberem o que fazer para terem sossego. E vocês, unidos ao mundo racional, coesos com o mundo racional, vivendo como verdadeiros rochedos inabaláveis, por estarem sendo todos iluminados pela luz racional, a luz do mundo do aparelho racional. Vendo os idiotas pegando fogo, dentro do fogo, e dizendo: enquanto vocês estiverem ligados ao elétrico e magnético, tem que penar muito, sofrer muito, porque esses dois fluidos são os fluidos monstros, causadores de todas as monstruosidades sobre o animal racional. Enquanto vocês estiverem ligados a esses dois fluidos, o sofrimento se multiplica na vida de vocês. Vocês, castigando vocês mesmos por estarem sob o domínio dos dois fluidos monstros, do elétrico e magnético, causadores de todas as ruínas do corpo e de todas as ruínas da vida. Então, os que já estão dentro do seu verdadeiro mundo racional, com a vidência racional, vivendo racionalmente, com a paz racional, com a felicidade racional, olham para os outros e dizem: o elétrico e magnético está arrasando todos, destruindo todos, porque a fase de animal racional já se passou há muito. Já há muito entrou a fase racional. E quem estiver fora da fase racional tem que viver mal, tem que viver em ruínas e multiplicações das mesmas, por estar sob a orientação do fluido monstro, o fluido elétrico e magnético. Vejam a ingenuidade de muitos, que são piores do que zebras. Zebra é um bicho teimoso, rebelde e indomável. Tem bichos aí assim. Tem animais racionais assim, iguais a zebras. Estão vendo o remédio para sua cura. Estão sabendo o remédio para sua cura e não o tomam. Tomam o veneno para se acabar, para se liquidar, e não tomam o remédio para o seu bem-estar. As naturezas são diferentes. Hoje, todos na estrada racional, todos felizes por estarem vivendo racionalmente. Quem vive racionalmente, vive bem e feliz sempre, sempre feliz. Voltamos às velhas tradições. Nas velhas tradições, parecia que estava a vida enquadrada e encruada naquilo mesmo, como agora, já no fim da fase de animal racional. E por a vida estar encalhada e enquadrada nesse esquadrejo, encruada com os pontos de vista que mantinham, julgavam e pensavam que a situação não se demovia dessa fase de animal racional. E assim, passou-se a fase de animal racional, como passaram as antigas e velhas tradições milenares. Tudo se acabou. E também se acaba essa fase, essa última fase de animal racional. Tinha que se acabar, porque as modificações de fases são para a lapidação do animal racional, até chegar o ponto que chegaram para conhecerem o que é racional. Até chegarem à fase racional, por estarem lapidados para poderem entrar na fase racional, como está aí a fase racional. Muitos, como ainda estão sob o efeito da fase de animal racional, por não conhecerem a fase que já entrou há muito, a fase racional, julgam ainda que essa fase é uma fase permanente e que vai durar tudo sempre assim mesmo. Quando conhecerem o que vocês todos já estão conhecendo, que é a fase racional, então mudarão completamente de pensar, como todos vocês que estão lendo já mudaram. Foram iguais aos outros quando não conheciam essa fase, a fase racional. Vejam que para mudar de uma fase para outra, é preciso que seja primeiro amadurecido, que venha o amadurecimento dentro da fase em que está. Depois, então, de amadurecido, passa para outra fase. Está preparado para passar para a fase que entra no momento. Então, agora, veio o amadurecimento da fase. E por isso, todos em busca de coisas novas, à procura de coisas novas, porque já houve o amadurecimento dessa última fase de animal racional. Havendo o amadurecimento, quer dizer que a fase que estava imperando já não adianta coisa nenhuma, já não satisfaz, já caiu em descrédito. Entra a nova fase, como já há muito entrou a fase racional, a fase que vai satisfazer todos. A fase anterior, de animal, já não satisfazia mais, porque houve o amadurecimento. Havendo o amadurecimento, há o conhecimento. E havendo o conhecimento, a fase de animal não satisfaz mais, porque não tem base, não tem lógica. Então, ficaram todos tontos à procura de novas coisas, à procura de um novo caminho, de uma nova direção que suplantasse essa que já não suportavam mais. Está aí o porquê das modificações das fases, devido ao amadurecimento. Vejam como assim vem de muito as modificações de fases. A primeira fase foi a de monstrinhos. Quando nasciam do chão, nasciam monstrinhos, andando de gatinhas, andando como outro animal qualquer. Nasceram do chão como outro vegetal qualquer, mas com fórmula diferente. Dessa fase de monstrinhos, foram a monstros. Amadureceram na fase de monstrinhos e passaram para a fase de monstros. Depois houve um amadurecimento da fase de monstros e passaram para a fase de monstrões. Depois houve o amadurecimento da fase de monstrões e passaram para a fase de monstrengos. Houve o amadurecimento da fase de monstrengos e passaram para a fase de mostrodontes. Houve o amadurecimento da fase de mostrodontes e passaram para a fase de primitivos selvagens. Depois da fase de primitivos selvagens, houve o amadurecimento e passaram para a fase de selvagens mais adiantados. Depois de selvagens mais adiantados, veio o amadurecimento e passaram para outra fase de selvagens ainda mais adiantados. E assim foi até chegarem ao ponto em que estão. Vejam quanto já penaram, quanto já padeceram, quanto já sofreram e como foi ridículo comentar as fases que já se passaram e como é ridículo comentar a fase de animal racional que se acabou. Hoje, todos na fase racional, vivendo para o seu mundo, por serem do mundo racional, vivendo para o seu verdadeiro mundo e progredindo racionalmente, por serem orientados racionalmente, passando assim a fase da vida da matéria, a fase de animal. A fase da vida da matéria era a fase da categoria de animal racional. Essa fase de categoria de animal racional já se passou. Era a fase da matéria. Agora, já há muito, entrou na fase racional. Todos dentro do seu mundo racional, progredindo racionalmente por serem do mundo racional, paralisando-se a fase da matéria, a fase de animal, progredindo racionalmente por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, nessa outra fase, a fase racional. Já passaram na fase de animal por uma infinidade de fases. A fase que não comiam, a fase que não bebiam, a fase em que começaram a comer, que comiam vegetais que nem outro animal, que comiam tudo cru, que comiam as ervas cruas. Depois, a fase de carnívoros, que comiam carne crua. E assim, vieram se lapidando de fase em fase, e tudo modificando, como nas iguarias. No tempo em que andavam nus, no tempo em que não existia roupa. Depois, quando começou a existir roupa, outra fase. Enfim, já passaram por uma infinidade de fases. Vieram se lapidando de fase em fase, até chegar à última fase, que é a fase racional. Até chegarem de volta ao seu mundo de origem, o mundo racional. Saíram do seu mundo racional. Fizeram essa volta toda para chegarem outra vez no lugar de origem. Está aí o caminho, como desceram, como foram descendo, e agora está aí como vem subindo, subindo, subindo para o seu mundo de origem. Vejam quantas fases já passaram. Fases tristes de derrota total. Agora, todos vivendo para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Por terminar a fase da vida da matéria, a fase da vida do animal racional. O animal, por ser animal, era materialista, vivia para a matéria por estar sob o fluido animal, sob a orientação do elétrico e magnético, fluidos do animal irracional. O animal racional tinha que viver quase que igual ao irracional, só para a matéria. Agora não. Agora conhecem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A fase já é outra. Vão viver para o seu mundo racional. Vão viver racionalmente. E vivendo racionalmente, a vida já é completamente diferente, porque é uma vida orientada pelo seu verdadeiro mundo de origem. Tudo dando certo na vida de todos, e a multiplicação do bem em todos os pontos de vista na vida de todos. Acabou-se a vida da matéria, a vida do bicho, a vida do animal. Entrou a vida racional, a vida do mundo cá de cima, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, vão viver para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Estando aí na matéria, sim, mas sendo orientados pelo mundo racional, vivendo racionalmente, e não como bichos materialistas, e não como animais materialistas, como quando estavam na fase de animal racional. Vão viver felicíssimos, vão viver como nunca viveram. Aí, existindo a paz eterna, a felicidade eterna, a fraternidade eterna, o amor fraternal, racional, eterno. Acabando-se todos os queixumes da vida, acabando-se os males da vida e os males do corpo, porque não estão mais vivendo como bichos, que vivem somente para a matéria. O bicho é materialista. O animal racional era materialista, vivia somente para a matéria, porque também só conhecia esse mundo de matéria. Só conhecia a vida da matéria. Não conhecia o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, no conhecer o seu verdadeiro mundo racional, vão viver dentro do seu mundo, o mundo racional. Embora aí na matéria, mas sendo orientado racionalmente. Então, muda tudo, porque é a vida positiva e não a negativa. A vida de bicho, de animal, é a vida negativa, a vida da inconsciência. E a vida racional é a vida consciente, a vida da verdadeira consciência racional, a verdadeira vida do equilíbrio racional, a vida bem vivida. E aí, a Terra sendo um verdadeiro paraíso. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Como animais, estavam sendo orientados pelo fluido elétrico e magnético, que são os fluidos do animal irracional. Então, o animal racional estava vivendo idêntico ao irracional, porque estava sendo orientado pelo fluido animal, pela luz animal, a luz do fogo, a luz do animal. O animal racional vivia mal, sofrendo sempre, cada vez mais. Agora não, mudou. Estão sob a luz racional, a orientação é racional, e a vida mudando do mal para o bem, e todos vivendo bem, felizes, contentes e tranquilos, cessando todos os males da vida e todos os males do corpo, por não estarem mais sob a orientação do fluido do animal irracional. Agora, vejam que linda modificação! Que linda modificação! Todos felicíssimos para o resto da vida, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. A vida da matéria chegou ao seu fim. O mundo de matéria do animal racional chegou ao seu fim, por a orientação ser agora de aparelho racional, ser de seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos felicíssimos para o resto da vida, felicíssimos de uma tal maneira que não saberão explicar tanta paz e tanta felicidade. Não são daí da vida de matéria, são cá de cima, do mundo racional. Então, manda é a origem, governa é a origem, e não de onde não são. Foram parar aí, mas não são daí. São cá de cima, do mundo racional. Então, cá de cima é que governa o que é de cá de cima, os aparelhos racionais. Cá em cima é que está tudo de todos, o tudo de todos, e não aí embaixo. O aparelho racional, para viver racionalmente, bem, feliz e contente, tem que ser governado pelo mundo racional, o mundo de sua origem, o seu verdadeiro mundo. É tudo uma coisa natural. Não existe nada, absolutamente nada forçado. Tudo é natural. São consequências da própria natureza para chegarem ao seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o verdadeiro lugar do aparelho racional. Chegou o dia que todos que viviam agonizando pediam que chegasse. Está aí, em suas mãos, tão naturalmente, tão simplesmente, por todos pertencerem ao mundo racional. Agora, não há sacrifício a fazer, porque tudo é tão naturalmente. É só ler e reler sempre, para se desenvolverem racionalmente e o mais depressa possível, e nascer a vidência racional em si mesmos, para alcançarem o seu verdadeiro mundo, verem o seu verdadeiro mundo, verem os seus irmãos, fazerem comentários com eles, serem orientados por eles, viverem junto a eles. Estão aí, em cima da terra, mas estão vendo todos aqui em cima, no mundo racional, no seu mundo verdadeiro de origem. Então, o melhor passeio e a melhor distração é a leitura, é a repetição da leitura, as repetições da leitura racional. Estavam aí, encruados nessa vida de matéria, e não sabiam como sair dessa situação, de sofrer, sofrer, sofrer sempre, sem solução. Hoje, tudo solucionado de uma maneira muito mais simples, ao alcance e à altura de todos. Muitos emocionados chorarão de alegria, chorarão de grande satisfação, e dizem: é verdade, chegamos no ponto máximo de felicidade racional. a felicidade verdadeira. Mais adiante, vem a abolição da vida da matéria, a abolição total da vida da matéria, imperando somente o conhecimento racional. Agora, vejam quantas lutas se passaram sem recompensa. A luta do nada pelo nada, a luta dos fariseus. A vida racional é pura, é bela e cristalina. Todos iluminados pela verdadeira luz divina, que é a luz racional. A luz que todos há muito procuravam, em que todos há muito falavam, mas nunca ninguém viu, nunca ninguém soube de onde era. Sabiam que existia a luz divina, que é a luz racional, mas não sabiam onde e como encontrá-la. Assim, não percam mais tempo com a vida do nada, com a vida da matéria, porque estão perdendo tempo. Acostumados nessa vida de matéria, parece que vão custar a se desiludir da matéria, mas não vão custar. Vão se desiludindo naturalmente sem sentir. Tudo vai mudando naturalmente sem sentir. Mas pensam, como é que nós vamos nos desiludir ou desligar da matéria, se a nossa vida sempre foi aqui na matéria? Como é que podemos desligar e nos afastarmos de repente? Não, não pensem assim. Tudo isso é naturalmente sem sentir. Vão se desligando naturalmente. Vão se desligando da matéria e ligando-se ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Tudo naturalmente sem sentir, sem esforço. Mas muitos pensam que vão sentir, que não pode ser. Não pensem assim, porque estão pensando completamente errado. Tudo é naturalmente sem sentir, todas essas modificações. É assim na volúpia da vida da matéria. Viviam debaixo dos temporais, dos sonhos. Era um temporal de sonhos. Os bichos sonhavam, redobravam os sonhos. O animal racional era um temporal de sonhos. Os bichos sonhavam, redobravam os sonhos. O animal racional vivia somente de sonhos, assombrado com os sonhos, na volúpia da vida da matéria. Pensava que a vida fosse eternamente de matéria, por ser inconsciente, como coisa que soubesse o porquê da vida de matéria. Pois se não sabia o porquê da vida da matéria, como é que podia pensar que a vida fosse essa mesma de matéria? Não sabiam o porquê da vida de matéria, só mesmo de quem está sonhando moribundamente em último grau, dentro desse inferno de fogo. Se não sabiam o porquê de sua existência, o porquê da existência do mundo, o porquê da existência da matéria, como é que julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma de matéria? Falando tudo isso, desse jeito, como verdadeiros papagaios, animais inconscientes, sem consciência do que estão dizendo, sem base e sem lógica. Vivendo assim, frustradamente, numa vida de indignação e sofrendo as consequências desse modo de conjecturar, como coisa que o certo fosse a matéria, como se o certo fosse essa vida perdulária. Perdulária sim, porque todos estavam aí perdidos. Não sabiam o porquê estavam aí vivendo. Não sabiam de onde vieram parar aí nessa vida de matéria. E não sabiam para onde iam. Vivendo como verdadeiros perdulários, perdendo tempo com uma vida sem saber o porquê dela. Vivendo em um mundo sem saber o porquê do mundo em que vivem. Vivendo em cima da terra, sem saber por que vivem em cima dessa terra. Uma vida de perdulários, de quem perdia tempo por não saber o porquê de sua vida, e por não saber, tinham coragem de dizer: a vida é esta mesma. E na mesma hora, desdiziam-se, dizendo: ninguém pode aguentar viver agonizando a vida inteira dessa maneira. Ainda mais dizendo, quando refrescava a consciência: eu não sei por que vivo neste mundo. Eu não sei de onde vim e nem sei para onde vou. Nasci neste mundo sem saber por que nem para quê. Desconheço a minha origem. Desconheço a origem do mundo. Sou aqui um forasteiro vivendo de esperanças. A matéria sempre foi uma coisa desconhecida para os que vivem na matéria. Os que vivem de matéria e nunca souberam o porquê da matéria, vivendo inconscientemente e fazendo a vida da matéria como se fosse a verdadeira vida, iludindo-se e traindo-se por viverem enganados e enganando. Não conhecem o porquê da existência da matéria, nesses bálsamos para o engambelo da vida de ilusões, criações de frustramentos para aumentar e multiplicar os tormentos e o sofrimento de si mesmos. Tudo por não saberem o porquê existe a matéria. Nunca souberam a origem da matéria. Então, tinham que viver em contradição com tudo e consigo mesmo. Tinham que sofrer muito por não saberem o porquê estão vivendo aí, desse jeito, dessa maneira. Por não saberem o porquê do seu ser ser de matéria. Por não saberem como nasceram aí. Como se geraram aí. Como se criaram aí. Como foi o princípio. Como foi a origem. Antes da origem e assim sucessivamente. Nunca souberam e por nunca saberem é que sempre viveram assim, experimentando para acertar ou não, nessa vida de encabulações, com essa vida misteriosa, sem poderem dar solução dos mistérios, sem poderem esclarecer o porquê dos mistérios, vivendo assim, absurdamente, como verdadeiros aventureiros que não sabem o que hão de fazer para constituir uma vida melhor, sem sofrer. Hoje, aparecendo o tabernáculo da verdade, o tabernáculo racional, e todos estarrecidos diante dessas flâmulas que nunca souberam o porquê delas, dessas flâmulas dessa vida ridícula de matéria, que nunca souberam solucioná-la, que nunca souberam o porquê da existência de semelhante. Hoje, em mãos de todos, o tabernáculo racional, mostrando o porquê dessa hecatombe racional, todos espantados, admirados e emocionados com o cunho da verdade das verdades, o cunho da verdade do que foi e do que é esse presépio de iludidos, esse presépio material. Quiseram fazer da matéria um bem, quando na realidade a matéria é de origem do mal. Nunca que poderiam encontrar o bem no mal. Pensavam no bem, lutavam para encontrá-lo, e quanto mais lutavam, mais distante do bem ficavam, porque no mal nunca poderiam encontrar o bem. Por isso, todos são sofredores, todos são mortais. Hoje, com o tabernáculo racional, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sabendo de onde são, conhecendo o mundo de matéria e o porquê dele, sabendo, conhecendo e vendo que não pertencem a esse mundo de matéria, e sim ao mundo racional. E por isso são aparelhos racionais ou aparelho racional. Hoje, todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, todos dentro do seu mundo de origem, todos governados pelo seu verdadeiro mundo de origem, todos sendo orientados pelo mundo racional. Os males dessa vida terminando, e os males do corpo também, por ficarem desligados do mundo de matéria ao qual não pertencem. Viviam aí na matéria, ou vivem aí na matéria, mas não pertencem ao mundo de matéria, e sim ao mundo racional. Por isso, são aparelhos racionais. Hoje, todos enobrecidos racionalmente, com o tabernáculo racional em mãos, sabendo e conhecendo o porquê dessa junção fraternal, racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos vivendo racionalmente, por serem orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Todos equilibrados racionalmente e dizendo: é verdade, quanto tempo perdemos em um mundo que não era o nosso mundo, o mundo de matéria, o mundo das ilusões, o mundo dos sofrimentos, por não ser o nosso verdadeiro mundo. Estávamos fora do nosso verdadeiro lugar, em um lugar que não é nosso, pelas influências do elétrico e magnético, pelas influências desse conjunto elétrico e magnético, que fazia com que nós ficássemos igual ao animal irracional. Tínhamos que viver uma vida contra nós mesmos. Hoje, sabemos por que tudo isso se originou assim. Hoje, estamos vivendo dentro do nosso mundo racional, orientados pelo nosso mundo racional, naturalmente desligados do mundo do mal, do mundo material, o mundo que nos fez tanto mal, o mundo que nos fez sofrer tanto. Por nós não pertencermos a ele, vivermos nele, mas não pertencermos a ele, é que sofríamos demais. E por não sabermos o porquê de tudo isto, é que ficávamos alimentando uma coisa que não era nossa, como se fosse a nossa verdadeira vida, a vida da matéria. Oh, categoria infernal, a categoria de animal racional. Como padecemos, como sofremos, como vivíamos na maior inconsciência, no maior degredo, por estarmos degredados pela vida da matéria. Hoje, estamos sendo governados pelo nosso verdadeiro mundo de origem, pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro do aparelho racional, nosso verdadeiro mundo. Hoje, que estamos ligados ao nosso verdadeiro mundo, é que estamos vendo o quanto tempo perdemos na vida da matéria, lutando sempre para nada ser, porque tudo acabava em nada, lutando pelo nada, a troco de nada, por tudo acabar em nada. Só mesmo inconscientemente, como vivíamos, fanatizados pela matéria, embriagados pela matéria, porque estávamos na categoria de animal. O animal não tem consciência do que faz. O animal é um bicho inconsciente. E vivendo inconsciente desta maneira, não nos dávamos conta de nós mesmos. Vivíamos a multiplicar a desgraça de nós mesmos, a multiplicar o sofrimento de nós mesmos, a multiplicar as ruínas de nós mesmos. Que vida confusa, que vida medonha, que vida sem proveito é a vida da matéria. Tudo isto, uma volta que nós estávamos dando. Viemos descendo e aqui está toda a revelação da descida. Descemos até chegar a este ridículo da vida da matéria. Agora estamos subindo para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo de onde nós saímos, o mundo da nossa verdadeira origem. Hoje, estamos todos subindo pela estrada racional, a estrada do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje é que estamos entendendo tudo, compreendendo tudo, cientes de tudo e vendo tudo, por nós adquirirmos a vidência racional, vendo os nossos irmãos, vendo o mundo racional e sendo orientado por nossos irmãos do mundo racional, vivendo racionalmente, felizes e contentes. Embora aqui, na vida da matéria, nós vivemos racionalmente, orientados pelo nosso verdadeiro mundo. Este é que é o verdadeiro certo dos certos, e não o mundo ao qual nós não pertencemos, o mundo do elétrico e magnético, onde somente nos destruíamos. Vejam que passeio nós viemos dar. Viemos descendo até chegar a este ridículo, que se tornou até estranho para nós, por nos degenerarmos e deformarmos em matéria fluídica, elétrica e magnética. A nossa origem é outra. A origem é racional. Prevalece a origem do domínio do aparelho racional. Agora sim, todos de volta, subindo outra vez para o nosso mundo de origem, o mundo racional. Agora é que entendemos tudo. Agora é que compreendemos tudo. Agora sim, estamos dentro do mundo racional, iluminados pela luz racional. Hoje, a paz, a felicidade e a alegria. Todos felicíssimos eternamente, fraternalmente, racionalmente. Agora é que nós estamos vivendo, porque no mundo em que não era nosso, nós não vivíamos, nós sofríamos. Nós sofríamos tenebrosamente, horrorosamente, selvagemente, porque na vida da matéria nós não tínhamos sossego. O elétrico e o magnético, os dois fluidos deformados, os dois fluidos do animal irracional, não nos davam sossego. Nos proporcionava tudo de mal. A vida era de agonia. Todos agonizantes, todos pensando, todos sofrendo, todos com seus problemas, todos com rosários de problemas, com o rosário de sofrimento, sem saberem aonde iam parar todos com tantos tormentos. A vida da matéria era uma vida tormentosa, uma vida horrorosa, uma vida somente para bicho, porque o bicho é livre pensador. E nós éramos animais livres pensadores. E por sermos livres pensadores, éramos variantes, desregulados. Hoje, todos unidos aos seus irmãos do mundo racional, todos alegres e contentes por conversarem em viva voz com seus irmãos do mundo eterno, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Vejam o ponto mais culminante que alcançaram, o seu verdadeiro mundo. Agora é ler e reler para se desenvolverem racionalmente, para ser desenvolvida em si mesmos a vidência racional. Muitos já a possuem e outros a caminho de possuir. Daqui para diante, todo movimento é racional, porque procede das linhas do mundo racional. As linhas, quer dizer, a luz racional iluminando todos e todos no caminho da paz eterna, da felicidade eterna, da fraternidade eterna, do amor eterno racional. O povo, completamente deslumbrado por tudo de belo conhecer. O deslumbramento de todos é emocionante, é emocional, por tudo ser racional, por encontrarem a sua verdadeira casa, a casa racional. A casa quer dizer o seu verdadeiro mundo. Então, a satisfação é unânime, a alegria é geral. A emoção é uma coisa natural, devido ao deslumbramento e à união fraternal do aparelho racional, dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, o deslumbramento é emocionante racionalmente. Todos equilibrados racionalmente. Tudo é belo, tudo é bom, tudo é lindo, porque tudo é racional. Tudo é amor, sim, racional. Amor no sentido figurado, de paz alcandorada, de riqueza infinita, de tudo de bom celestial. Por todos encontrarem a verdadeira estrada do bem, a verdadeira estrada racional, a verdadeira estrada do seu verdadeiro mundo, esse tabernáculo que tens em mãos, esse tabernáculo do mundo racional, o seu verdadeiro mundo, esta bússola eterna. E assim, todos assombrados, admirados e emocionados com seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e dizendo: é verdade, chegamos na nossa verdadeira casa. Estávamos fora de nossa casa. Estávamos na casa dos outros. A matéria não era a nossa casa. A vida da matéria não era a vida da nossa casa. E por isso sofríamos muito. Hoje, estamos dentro da nossa casa, sendo governados pelo nosso verdadeiro mundo, o mundo de nossa casa. As constelações assombrando-nos de tanta magnitude, de tanta solidez. Todos agora racionalmente unidos, porque todos foram lapidados na categoria de animal racional para chegarem a esse ponto alcandorado de poderem entrar no seu verdadeiro mundo de origem. Vejam que grande espetáculo entre vocês todos. A admiração de vocês é grande. A mudança do mundo de matéria para o mundo racional, do mundo a que não pertencem para o mundo ao qual pertencem. A mudança do mundo das trevas para o verdadeiro mundo da verdadeira luz racional. Vejam o que acontece com quem está fora do seu lugar, com quem está fora do seu mundo verdadeiro. O que aconteceu? Tudo isto, nesta categoria de animal, sofrendo como um animal, por uma degeneração racional ou por uma deformação racional. Hoje, todos dentro do seu mundo de origem, tão naturalmente, por estarem sendo lapidados racionalmente, até que ficassem lapidados de todo, para então entrarem no seu verdadeiro lugar, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todas essas repetições são precisas para autenticar racionalmente todo o conhecimento dentro de seu eu. É preciso martelar profundamente bem para entrar muito melhor dentro das entranhas de todos, para que cheguem à conclusão e à satisfação de uma nobre interpretação racional, a mais brilhante possível, para que possam autenticar o desenvolvimento racional em si mesmos e adquiram tudo quanto é de racional no mínimo espaço de tempo, para que o equilíbrio seja fértil na estrada racional, para que entendam claramente as orientações do mundo racional, para que vejam brilhar na frente de todos tudo quanto é de racional. Vejam o pleito puro, limpo e perfeito, o pleito racional. Todos autenticados pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, todos evoluindo racionalmente. Embora vivendo aí na vida da matéria, mas a matéria não influindo mais no aparelho racional, por o aparelho racional estar em contato com o mundo racional, sendo orientado racionalmente a toda hora, a todo instante. Daí, o progresso racional, a multiplicação do progresso racional. Embora aí, vivendo no mundo de matéria, mas não pertencendo mais à orientação do mundo de matéria, que é a orientação do fluido elétrico e magnético, desse conjunto fluídico, elétrico e magnético. A orientação é somente do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, tudo crescendo racionalmente, tudo se multiplicando racionalmente, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de bem, tudo de amor, e assim sucessivamente até o término dos anos de vida de todos. Está autenticado e patenteado a luz racional, o mundo racional e o tudo racional, porque tudo é racional. A parte pura, limpa e perfeita, racional, do mundo racional, e a parte que se deformou e se degenerou desta deformação racional. Tudo é racional. Uma parte degenerada, que é o mundo de matéria, e a parte pura, limpa e perfeita, que é o mundo racional, que é este aqui em cima. A parte aí embaixo, do mundo racional deformado, que por consequências da livre e espontânea vontade, foram até aí dar esse passeiozinho. Mas que passeio? Passeio de fel em vida, passeio de mel em sonho. Todos sonhando aí na vida da matéria com o mel e o fel sempre em multiplicação. Todos sofrendo à procura do mel e o mel sempre por encontrar na vida da matéria. Agora encontraram o verdadeiro mel, o tabernáculo racional. Onde está o mel racional? O mel é sinônimo de luz, sinônimo de perfeição, de puros, limpos e perfeitos. Vejam a emoção de vocês, como estão estarrecidos. Eu estou sentindo, eu estou vendo o vosso estado. É um estado de vibração racional, porque estáis sentindo que estão dentro do mundo racional. Estão sentindo a sua rota, a sua áurea perfeitamente racional. Então, a emoção é uma coisa natural. Faz com que chorem de emoção, de satisfação e de alegria extasiante. Alegria esta que nunca tiveram igual. Uma alegria tão grande, por ser a alegria racional, diferente da alegria da vida da matéria, da alegria do animal, por ser uma alegria racional. Por isso, estão emocionados, vibrando racionalmente. Sentem que estão dentro do mundo racional. Sentem que estão vendo a luz racional. Têm vontade, nesta hora, de ficar aqui, dentro do mundo racional. Mas ainda tem esses aninhos de vida aí na vida da matéria até se findar. Hoje és um ente tão diferente, mas tão diferente como do preto para o branco, diferente de quando principiaste a ver. Quantas dúvidas tiveste e hoje te arrependes, hoje estão arrependidos, mas estavas saindo da categoria de animal. E o animal é assim mesmo, é inconsciente.